me acreditar. Eu sou palhaço sem querer. Cheiro bom de café. São 3 horas em São Paulo, rotina da maioria dos favelados. Pego o busão às 4, lotado, abafado. Perfumes se misturam, fico enjoado. Antes das 7, tô no trampo, já chego cansado. Mas nunca atrasado, trabalhando e pensando na família. Mãe, mulher, filhos, o filho da minha menina que com 14 ficou grávida, aos 15 fugiu de casa, voltou com 17, 10 quilos mais magra, viciada, filho pequeno nos braços, sem autoestima, alegria, jogou tudo pro alto, saudade de você, da sua infância, sonhava ser modelo, Gisele Bündchen africana, hoje tá viajando no mundão, na Cracolândia, no corote, na pedra, nas férias, atrás da tranca. Eu tenho pra contar, pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Quem é que vai? Eu sou palhaço sem querer. Lágrimas do palhaço. Ser forte nas derrotas, a vida ensina. Sem moradia, com a família, em área invadida. Não é querer, é precisão, sobrevivo às margens. Nós enfrenta por amor e com muita coragem. Reintegração de posse, manobra milionária. Mais uma vez, nós juntos que tem, parte pra outra área. Meu moleque do meio já tá compondo os rap. SP, facção, DF, GOG, KS. Sempre fiz o que pude, sempre com esperança, mas de janeiro a janeiro um dia a gente cansa. Toda noite confesso, tomo 2 no boteco, não vejo a hora de chegar e pôr um chinelo. Cheguei na quebra, de longe vi a fumaça, a favela pegou fogo, os barracos virou brasa. Mas e a minha família? O bombeiro me conforta, não teve nenhuma vítima. Eu tenho pra contar, pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Quem é que vai? Eu sou palhaço sem querer. Lágrimas do palhaço. Foram 15 anos sem registro, salário mínimo. Tô sem chão. Fui demitido, anoiteceu, agora fudeu. Só por Deus, tomei coragem pra contar o que aconteceu. Minha rainha, sozinha num castelo de 2 cômodos. Cadê todo mundo que eu não encontro? Quase perdi a cabeça, arranquei a cabeça. E a culpa é de quem? A culpa é do sistema. 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à sua direita. Cê não vai ser atingido, filho, não faz besteira. Fui abandonado pela família. Só sobrou eu e minha eterna mãezinha. Ficou muito pior, o que tava ruim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. 2 anos depois ela faleceu. Hoje minha história é testemunho de Deus. Vejam só. Vejam só. Que história boba.